Fecheiro 98, capítulo 50, onde tudo é revelado. No fim de novembro, os dias e também as noites eram frios e as nuvens de chuva começavam a ficar mais baixas sobre nós. O clima, infelizmente, não teve um efeito refrescante nos ânimos das pessoas. Todos estavam cada vez mais tensos e por um motivo óbvio. Ainda não tínhamos notícias de Roger Wakefield. Brianna ainda não contara a causa da discussão entre eles. De facto, ela quase nunca se referia a Roger. Ela tomara a sua decisão e não havia mais nada a fazer, além de esperar. E deixar Roger tomar a decisão dele, se é que ainda não a tomara. Ainda assim, eu via a raiva misturar-se ao stress no seu rosto, quando ela se distraía e a dúvida pairava sobre todos, como as nuvens sobre as montanhas. Onde estava ele? E o que é que aconteceria quando, ou se, ele finalmente aparecesse? Tive um descanso do clima predominante de ansiedade ao tratar da despensa. O inverno estava próximo. As caças tinham sido finalizadas. Os produtos da horta tinham sido colhidos e os alimentos tinham sido preservados. As prateleiras da despensa estavam cheias de sacos de oleaginosas, montes de abobrinhas, filas de batatas, jarros de tomates secos, pêssegos e alperces, potes com cogumelos secos, queijos e cestos de maçãs. Havia ramas de cebola e de alho e peixes secos pendurados no teto. Sacos de farinha e feijões, barris de carne e peixes salgados e jarros de pedra com chucrute no chão. Contei os itens, como um esquilo a contar as nozes, e senti-me confortada pela nossa abundância. Independentemente do que acontecesse, não morreríamos à fome. Ao sair da despensa com um pedaço de queijo numa mão e uma tigela de feijões secos na outra, ouvi uma batidela na porta. Antes que pudesse perguntar quem era, ela abriu-se e Ian espreitou lá para dentro cuidadosamente. A Brianna não está aqui? Perguntou ele. Como viu que ela não estava, não esperou pela resposta, mas entrou, tentando alisar os cabelos para trás. Tem um espelho, tia? Talvez um pente? Sim, claro, disse eu. Deixei os alimentos de lado, retirei o meu espelho pequeno e o pente de tartaruga da gaveta e dei-lhos, olhando para o seu corpo grande. O seu rosto parecia anormalmente brilhante. O rosto magro irradiava um tom vermelho, como se ele não se tivesse apenas barbeado, mas esfregado o rosto até irritar a pele. O seu cabelo, normalmente castanho claro, denso e desgrenhado, estava agora penteado para trás, com os lados com uma espécie de banha. Com a substância, a parte da frente formava um tupete sem forma, deixando-o parecido a um porco-espinho. — O que é que puseste no cabelo, Ian? Perguntei. Funguei para lhe sentir o cheiro e retraí-me ligeiramente. — Banha de urso, disse ele. Mas fede um bocado, por isso misturei um pouco de sabão de incenso para cheirar melhor. Ele analisou-se de uma maneira crítica ao espelho e deu palmadinhas no penteado com o pente, que parecia muito inadequado para a tarefa. Vestia o seu casaco bom, com uma camisa limpa e, inadequado para um dia de trabalho, um lenço limpo e engomado, amarrado ao pescoço, parecendo bastante apertado para o sufocar. Estás muito bonito, Ian, disse eu, mordendo o interior da minha bochecha. Vais a algum lugar especial? Sim, vou, disse ele estranhamente. É que se eu quero namorar, então pensei que deveria estar decente. Namorar? Surpreendi-me. Apesar de certamente estar interessado em raparigas, e algumas raparigas da região não escondiam o seu interesse. Ele tinha acabado de fazer 17 anos. Claro que os homens se casavam jovens. E Ian tinha terra própria e uma parte na produção do whisky. Mas pensei que ainda não estivesse tão interessado assim. Compreendo. E a rapariga é alguém que eu conheço? Ele esfregou o rosto com a mão, corando. Sim, bem, é Brianna. Não me olhou nos olhos, mas corou ainda mais. O quê? Perguntei incrédula. Pus o pedaço de pão de lado e olhei para ele. Disseste Brianna? Ele olhava fixamente para o chão. Mas o maxilar estava firme. Brianna, repetiu ele. Vim para pedi-la em casamento. Ian, não pode estar a falar a sério. Estou, disse ele, erguendo determinado o rosto comprido e quadrado. Olhou na direção da janela e mexeu os pés. Ela vai demorar muito? Senti o cheiro de suor, do nervosismo, misturado com o sabão e a banha de urso. E vi que as suas mãos estavam cerradas em punhos, suficientemente fechadas para os nós dos dedos se destacarem brancos na pele bronzeada. Ian, disse eu, dividida entre exaspero e carinho, tu estás a fazer isto por causa do bebê de Brianna? Os olhos dele brilharam quando me olhou assustado. Ele assentiu, ajeitando os ombros desconfortavelmente dentro do casaco justo. Sim, claro, disse ele, como se estivesse surpreendido com a minha pergunta. Então tu não a amas? Eu sabia a resposta muito bem, mas achei melhor ouvir. Bem, não, disse ele e corou novamente. Mas não estou prometido a ninguém. Apressou-se a acrescentar. Por isso, tudo bem. Não está nada tudo bem, respondi firmemente. Ian, essa ideia é muito, muito gentil da tua parte, mas... Ah, não foi minha, interrompeu ele, parecendo surpreendido. Foi o tio Jamie que pensou nisso. Ele o quê? Uma voz alta e incrédula falou atrás de mim. E quando me virei, vi Brianna à porta a olhar para Ian. Entrou lentamente na sala, as mãos cerradas ao lado do corpo. No mesmo ritmo lento, Ian afastou-se, batendo contra a mesa. Prima, disse ele, inclinando a cabeça e fazendo cair uma madeixa de cabelo. Alisou-a para trás, mas ela voltou a cair, pendendo-lhe sobre o olho. Eu... Viu o olhar de Brianna e rapidamente fechou os olhos. Vim expressar o meu desejo de tomar a tua mão no sacramento sagrado do matrimónio, disse ele repentinamente. Respirou fundo, audivelmente. Eu? Cala-te. Ian, com a boca aberta para continuar a falar, fechou-a imediatamente. Abriu um dos olhos cautelosamente, como se esperasse que uma bomba explodisse a qualquer momento. Bri olhou de Ian para mim. Mesmo na sala escura, vi que os seus lábios estavam contraídos e o rosto corado. A ponta do nariz estava vermelha, pelo ar frio lá de fora ou por irritação. Não conseguia perceber. A mamã sabia disto? Perguntou-me ela. Claro que não. Por amor de Deus, Bri. Antes que pudesse terminar, ela já tinha rodado nos calcanhares e saído porta fora. Vi-lhe as saias de relance enquanto subia o monte que levava ao estábulo. Tirei o avental e atirei-o rapidamente para cima da cadeira. É melhor eu ir atrás dela. Também vou, disse Ian oferecendo-se. E eu não o detive. Talvez fossem necessários reforços. O que é que a tia acha que ela vai fazer? Perguntou ele ofegante, tentando alcançar-me enquanto eu corria. Só Deus sabe, disse eu, mas acho que vamos descobrir. Eu conhecia bem o olhar de um Fraser furioso. Nem Bri, nem Jamie perdiam a paciência com facilidade. Mas quando perdiam, perdiam de vez. Ainda bem que ela não me bateu, disse Ian, contente. Por um momento pensei que seria agredido. Ele conseguiu alcançar-me e as suas pernas compridas ultrapassaram as minhas, apesar de eu estar a correr. Consegui ouvir as vozes altas vindas do estábulo. Por que raio o senhor fez o coitado do Ian fazer uma coisa destas? Perguntou Brianna, a voz alterada pela indignação. Nunca conheci alguém tão arrogante, tão prepotente. Coitado do Ian? Disse Ian muito ofendido. O que é que ela... Prepotente? Eu? Interrompeu a voz de Jamie. Ele parecia impaciente e irritado, mas não zangado. Talvez eu tivesse tempo de acalmar os ânimos. Espreitei pela porta do estábulo e vi-os, frente a frente, a olhar um para o outro, com olhos arregalados, por cima de um monte grande de esterco meio seco. E que opção melhor eu teria? Podes dizer-me? Perguntou ele. Vou dizer-te uma coisa, rapariga. Eu pensei em todos os solteirões que vivem num raio de 200 quilómetros antes de escolher o Ian. Eu não permitiria que tu te casasses com um homem cruel, ou com um bêbado, nem um pobre, nem com a idade para ser teu avô. Passou uma mão pelo cabelo, um sinal claro de agitação mental, mas fez um esforço grande para se acalmar. Diminuiu um pouco o tom de voz, tentando ser conciliador. Até descartei o Thomas MacDonald, pois apesar dele ter boas terras e um bom temperamento, é velho para ti, não serve para ti. E pensei que não gostarias de ficar lado a lado com ele diante de um padre. Acredita, Brianna, fiz o melhor que pude para te ver bem casada. Bri não queria saber de nada daquilo. O seu cabelo tinha-se soltado enquanto subia ao monte e as madeixas flutuavam-lhe à volta do rosto como as chamas de um arcanjo vingativo. E o que o leva a pensar que eu quero casar-me com alguém? Ele ficou boquiaberto. O quê? Perguntou ele incrédulo. E o que é que o querer tem a ver com isto? Tudo? E ela bateu o pé. É aí que tu te enganas, rapariga, disse ele virando-se para agarrar na forquilha. Olhou para a barriga dela, anuindo. Tu tens um filho a caminho, que precisa de um nome. A tua época de escolher já passou há muito tempo, não achas? Enfiou a forquilha no esterco e colocou um montinho dentro do carrinho de mão e voltou a enfiar a forquilha novamente no monte de esterco, com uma economia de movimentos aprendida com os anos de trabalho. Ian é um rapaz doce e trabalhador, disse ele, com olhos na tarefa que executava. Tem a sua terra. Terá a minha também, com o tempo. E isso vai... Não vou casar-me com ninguém. Brianna levantou-se com os punhos cerrados ao longo do corpo e disse com uma voz suficientemente alta para perturbar os morcegos nos cantos do teto. Uma forma pequena e escura saiu das sombras e partiu pela noite, ignorada por quem discutia ali embaixo. Bem, então faz a tua escolha, disse Jamie rapidamente, e espero que tenhas sucesso com ela. O senhor não está a ouvir-me, disse Brianna, dizendo cada palavra entre dentes. Já escolhi. Eu disse que não me vou casar com ninguém, enfatizou, batendo o pé. Jamie enfiou a forquilha na pilha com um baque. Endireitou-se e olhou para Brianna, passando o punho cerrado pelo queixo. Sim, bem. Eu lembro-me de ter ouvido uma opinião muito parecida, expressada pela tua mãe, na noite antes do nosso casamento. Não lhe perguntei, ultimamente, se ela se arrepende por ter sido forçada a casar-se comigo ou não. Mas fico feliz por ela não se sentir totalmente miserável. Talvez devesses conversar com ela. Não é a mesma coisa, rebateu Brianna. Não, não é, concordou Jamie, controlando a paciência. O sol descia atrás dos montes, enchendo o estábulo com uma luz dourada, na qual o tom vermelho da sua pele podia mesmo assim ser visto. Além disso, ele esforçava-se muito para ser razoável. A tua mãe casou-se comigo para salvar a vida dela e a minha. Foi algo corajoso que ela fez e generoso também. Posso concordar que não é uma questão de vida ou de morte, mas tu tens ideia do que é viver com um bastardo? Ou como um desgraçado sem pai? Ao ver a expressão dela alterar-se ligeiramente com isto, ele aproveitou a deixa, estendendo-lhe a mão e falando-lhe gentilmente: Vamos, rapariga, não consegues imaginar-te a fazer isto pelo bem da criança? O rosto dela ficou tenso de novo e ela recuou um passo. Não, disse ela, parecendo engasgada. Não, não consigo. Ele baixou a mão. Eu via os dois, apesar da luz fraca, e vi os sinais de perigo, com clareza, nos olhos semicerrados dele e na posição dos seus ombros, prontos para a batalha. Foi assim que Frank Randall te criou, rapariga? Sem ideia do que é certo e do que é errado? Brianna tremia totalmente como um cavalo que correu muito. O meu pai sempre fez o que era correto para mim. E ele nunca tentaria enfiar-me numa situação destas, disse ela. Nunca. Ele importava-se comigo. Com isto, Jamie finalmente explodiu, perdendo a paciência. E eu não? Perguntou ele. Não estou a fazer o meu melhor para fazer o que é certo para ti? Apesar de tu seres... Jamie, virei-me para ele. Vi-lhe os olhos intensos de raiva. E depois para ela, Bri, sei que ele não, tu tens que perceber, uma rapariga de comportamento descuidado, egoísta, seu bastardo insensível e prepotente. Bastardo? Chamas-me bastardo? E a tua barriga está a crescer como uma abóbora, com uma criança a quem tu queres sujeitar a calúnias e que as pessoas lhe apontem o dedo durante toda a vida? Se alguém apontar o dedo ao meu filho, parto-lhe e enfio-lhe pela goela abaixo. Sua doida insensível. Não fazes a menor ideia de como as coisas são. Serás um escândalo e motivo de mexericos. E as pessoas chamar-te-ão prostituta na tua cara. Elas que tentem fazer isso. Ah, que tentem. E queres que eu fique ao lado a ouvir isso por acaso? Não é sua obrigação defender-me. Ele estava tão furioso que ficou pálido de morte. Não é minha obrigação defender-te? Por amor de Deus, mulher, quem mais deveria fazer isso? Ian agarrou-me o braço delicadamente, puxando-me para trás. A tia só tem duas escolhas agora, murmurou ele ao meu ouvido. Despejar um balde de água fria em cima dos dois, ou vir-se embora comigo e deixar os dois a resolver isto. Já vi o tio Jamie e a minha mãe a discutir. Pode acreditar. Não podemos interromper uma discussão entre dois Frasers. O meu pai diz que já tentou uma ou duas vezes e tem cicatrizes para prová-lo. Olhei para a situação pela última vez e desisti. Ele tinha razão. Eles estavam frente a frente, com os cabelos vermelhos e os olhos semicerrados, como dois pumas, a andar em círculos, a cuspir e a rosnar. Eu poderia ter incendiado todo o feno do estábulo que eles mal notariam. Lá fora estava muito silencioso e tranquilo. Uma coruja cantava numa árvore e o vento soprava de leste, trazendo os sons da queda d'água até nós. Quando chegámos à porta, não conseguíamos mais ouvir os gritos. Não se preocupe, tia, disse Ian para me consolar. Mais cedo ou mais tarde eles sentiram fome. Neste caso, não foi necessário matar os dois de fome. Jamie desceu o monte alguns minutos mais tarde, sem dizer uma palavra. Foi buscar o cavalo, colocou-lhe o cabresto, montou-o e saiu a galope, sem sela, em direção ao caminho que levava à cabana de Fergus. Enquanto eu o observava a partir, Brianna saiu do estábulo, bufando como uma locomotiva a vapor, e foi para casa. O que é que Nigen Magalad quer dizer? Perguntou ela ao ver-me à porta. Não sei, disse eu. Eu sabia, mas achei mais prudente não dizer. Tenho a certeza de que ele não quis dizer isso, acrescentei. O que quer que isso queira dizer? Ah, disse ela. E com resmungo irado entrou em casa, reaparecendo momentos depois, com um cesto de ovos no braço. Sem dizer nada, desapareceu no meio dos arbustos, fazendo um barulho como o de um furacão. Respirei fundo, várias vezes, e entrei em casa para começar o jantar, amaldiçoando Roger Wakefield. O cansaço físico parecia ter dissipado pelo menos um pouco da energia negativa da casa. Brianna passou uma hora na mata e voltou com 16 ovos e um rosto mais calmo. Havia folhas e farpas nos seus cabelos e, pela aparência dos seus sapatos, ela tinha pontapeado árvores. Eu não sabia o que Jamie estava a fazer, mas ele voltou à hora de jantar, a suar e ofegante, mas aparentemente calmo. Ignoraram-se um ao outro. Algo muito difícil para duas pessoas grandes, presas numa cabana de 6 metros quadrados. Olhei para Ian, que rolou os olhos e veio ajudar-me a levar a tigela grande para a mesa. A conversa durante o jantar limitou-se aos pedidos para passar o sal. E depois Brianna limpou os pratos e a seguir foi sentar-se ao tiar, usando o pedal com ênfase desnecessária. Jamie olhou para ela com cara sisuda. Depois fez um meneio de cabeça para mim e saiu. Estava à espera no caminho para a latrina, quando eu o segui um momento depois. — O que devo fazer? — perguntou ele de chofre. — Pedir desculpa? — respondi. — Pedir desculpa? O cabelo dele parecia estar arrepiado, mas podia ter ficado assim apenas devido aos efeitos do vento. Mas não fiz nada de errado. Bem, e que diferença é que isso faz? Perguntei exasperada. Perguntaste-me o que deverias fazer? E eu disse. Ele exalou com força pelo nariz. Hesitou um pouco e depois virou-se e voltou para casa, os ombros preparados para o martírio ou para a batalha. Peço desculpas, disse ele, aparecendo à frente dela. Surpreendida, ela quase deixou cair o fio, mas segurou-o. Ah, disse ela e corou. Tirou o pé do pedal e a grande roda rangeu e diminuiu a velocidade. Eu errei, disse ele, olhando rapidamente para mim. Anuí a incentivá-lo e ele pigarreou. Eu não deveria... Está tudo bem, ela falou depressa, disposta a conversar. O senhor não teve intenção, só estava a tentar ajudar. Ela olhou para o fio, diminuindo a velocidade enquanto ele passava pelos seus dedos. Também lamento muito, eu não deveria ter ficado zangada consigo. Jamie fechou os olhos brevemente e suspirou. Voltou a abri-los e ergueu uma sobrancelha para mim. Sorri debilmente e virei-me de costas para o meu trabalho, esmagando as sementes de funcho no pilão. Ele puxou um banquinho e sentou-se ao lado dela. E ela virou-se para ele, colocando uma mão na roda para pará-la. Eu sei que a sua intenção foi boa, disse ela, a sua e a de Ian. Mas o senhor não percebe, pá? Tenho de esperar pelo Roger. Mas e se algo lhe aconteceu? Se ele sofreu algum acidente? Ele não está morto. Sei que não está. Ela falou com a intensidade de alguém que quer transformar a realidade de acordo com o seu desejo. Ele vai voltar. E como seria se ele voltasse e eu estivesse casada com o Ian?